com várias coisas na cabeça, mano. Extraindo meus pensamentos e mentes. Arquivo regional, Yuri Zak. A minha vida se resume em uma mesa e um caderno, relatando a mais louca parte minha em cada verso. Entendimento com a minha alma que prevalece a vontade. Boto tênis ou pra rua, a minha mente abre dia, cada dia em esquina, entre as vias. Maioria não me entende, não conhece meu estilo de vida. Meu corre nessa trilha que sofri pra ter o que tem. Precisei de muito desempenho nos pampa onde absorvia a dor do relho. Creio, mudasse seu pensamento ao meu respeito, ao falar comigo, ao ouvir eu me expressar. Pensando em cada som que crio, visto com mau elemento pros seus filhos. Que é isso? Pumas que critiquem, não deixarei de ser notado, exigido entre poucos que confio, entre outros que acredito no que faço pra sair curado e não ferido. Tô na cena vivão e não desisto, sim insisto. Acredite, minha caminhada é longa, seguindo sem precisar de sombra. Só a minha basta, desafios faço, facilita, parecendo Bruce Willis no touro de mata. Meu espírito é dependente, minhas estrofes extraindo em mentes diferentes. Arquivo público, processo arquivado, rio-grandense sou sim. Não tá morto quem peleia e não brinco em hora de trabalho, direção a QCLM, um barco a deriva pelos esses mares da vida que me encontro a caminho de uma bela sintonia. Se envolve nessa trilha composta de um elemento que transforma essa cabeça de ervilha. Aonde eu moro, tu não é legal ser você. É legal tu ser uma pessoa rica, combatente, sobrevivendo essa saga rebeldia que eu confronto como fulano. Mais afiado em cada frase, em cada flow, em cada arquivo público gerado. Carrego firme os meus versos com a importância de um tijolo numa house. Cada dia eu sigo ouvindo erros discutidos e acertos mal sucedidos. Brilho de vida interpretado como risca a sociedade. Quer te ver essa das grade, tirar tua liberdade. Me vejo uma batalha onde quem tiver habilidade com a melhor espada tem vantagem.